O tema a ser colocado aqui hoje é Natal e consumismo. Na verdade, é uma extensão, talvez, daquilo que a gente colocou no último sábado que a gente se encontrou aqui, né? Sobre essa questão consumista que o Natal provoca ultimamente, nos últimos anos, nas pessoas. Queremos deixar bem claro que nem o movimento espírita, filosofia espírita, ideia espírita é contra a ideia de darmos presentes nos natais, de presentearmos as pessoas que a gente gosta, de, enfim, de comprarmos algumas lembranças para as pessoas que a gente tem o maior apreço. O que a gente talvez critica um pouco é esse excesso de consumo, esse excesso, digamos assim, de compras, que faz com que as pessoas, às vezes, se esqueçam das coisas mais importantes da vida. Essa ideia foi colocada, se baseando aqui, na Folha Espírita, que foi recebido agora, eu recebi, eu tenho assinatura, no final de dezembro, e o título é Natal, Consumismo e a Escravidão dos Tempos Atuais. Quer dizer, eles comparam aqui esse excesso de consumismo, esse excesso da necessidade das pessoas de comprarem, e às vezes produtos que eles nem sequer precisam, eles estão substituindo essas necessidades através da compra e consumismo. E se esquecendo de outras coisas mais importantes. Isso aqui foi escrito, é um artigo escrito pela Marjorie Awan. Ela faz parte de um grupo espírita lá de São Paulo, Caibar Schutel, tá? E ela é uma arquiteta. Ela escreve muito bem e é na página 7 aqui da Folha Espírita do mês de dezembro. Se alguém quiser consultar, na internet também podem ler o texto na íntegra. Muito interessante. Ela coloca aqui que a escravidão nos tempos atuais, ela pode ser em dois fatores, tanto das pessoas que estão escravizadas pelo desejo de comprar, como das pessoas que estão produzindo esses produtos e que a gente compra hoje com um preço extremamente barato e insignificante. Aqui ela está fazendo uma crítica direta, é claro, aqui ela coloca inclusive a China, Índia, Bangladesh, onde existem milhões de pessoas, inclusive menores de idade, crianças de 12, 13 anos, trabalhando em indústrias gigantescas, às vezes 20 horas por dia, sem nenhum, digamos assim, benefício trabalhista, lá não existe isso, em regime de servidão. Você sabe o que é servidão? É quase que nem escravidão. E alguns desses países aqui, inclusive em regimes de escravidão. Quer dizer, as pessoas, e eu digo as pessoas, eu digo nós, porque nós fazemos parte também do grupo que está lá fora, do grupo que faz esse tipo que faz esse tipo, digamos assim, de ato, às vezes até meio que involuntário, em comprar sem necessidade. Nós estamos, de certa maneira, eu não diria indiretamente, nós estamos diretamente contribuindo para quê? Para que cada vez aumente, cada vez mais, o número dessas pessoas que estão sendo escravizadas nos outros países, que fazem propaganda, uma enorme propaganda na mídia, na televisão, na mídia televisiva, jornalística, nos jornais, nas rádios, dizendo que seus crescimentos anuais, o seu PIB atual, anual, é de 3, 4, 5%, em cima da escravidão e da servidão humana. E que a gente tem que saber, inclusive ela coloca aqui também, que quando a gente compra esse tipo de produto, eu não estou fazendo aqui propaganda contrária a produto estrangeiro, não. A gente tem que saber que quando a gente compra esse tipo de produto extremamente barato, e de uma qualidade também bastante inferior, nós estamos contribuindo para que esse regime de servidão e de escravidão cada vez se amplie mais nesses países aí. Mas deixando isso de lado, que isso às vezes é questão social e política, e que não é de maneira nenhuma o intuito, e muito menos a ideia da filosofia espírita, colocar isso em, digamos assim, em evidência. O que aqui a gente tenta colocar é que essas pessoas que estão, digamos assim, praticamente escravizadas nessa ideia de consumismo na compra, elas estão se esquecendo de algo muito maior, que é a ideia de que os presentes são meras formalidades sociais que acontecem, às vezes, uma vez por ano, lá no Natal, e que nos outros 364, 363 anos, dias no ano, elas se esquecem dessas pessoas. E aí chega no dia do Natal, simplesmente presenteiam essas pessoas, talvez por um descargo de consciência ou para limpar suas consciências de algo que elas não conseguiram fazer durante o ano todo. E aqui eu coloco a questão até familiar. Pessoas que às vezes compram uma excessiva quantidade de presentes para um monte de pessoas que durante o ano todo nem sequer ligam para perguntar como é que elas estão, ligam dizendo de repente bom dia ou boa tarde ou como é que está a tua saúde, isso e aquilo. Essa é a questão, que as pessoas elas estão transferindo uma responsabilidade do ano todo em apenas um dia dando um presente. E aí tentamos ir um pouquinho mais fundo na questão, daquela questão, digamos assim, que já foi falado outras vezes aqui sobre aquela questão da dualidade, o dual. Que no nosso planeta tudo existem duas coisas, é em cima, é embaixo, é para frente, é para trás, é esquerda, é direita, é bom, é ruim, é eu gosto, eu odeio. Tudo é dual, tudo tem o contrário. A maioria das coisas existe a dualidade. E aí eu faria uma pergunta aqui, uma observação. Qual é que seria o contrário de amor? Alguns vão afirmar, não, existe o desamor. Outros vão dizer que amor é ódio, o contrário. Existem autores dentro da filosofia espírita, aí na biblioteca, alguns autores de alguns livros, que afirmam que a palavra contrária do amor é a indiferença. E aqui agora, falando de indiferença, a gente vai tentar ir mais fundo, a indiferença que as pessoas estão tendo com os velhos, com os nossos velhos. Aí, para ficar uma palavra mais bonita, aí eu vou dizer os nossos idosos, que aí todo mundo vai achar mais bonito. Mas não, são os nossos velhos. E quando eu digo velhos, eu não digo daqueles que são considerados velhos depois dos 60 anos. Eu digo daqueles que têm 75. Por que dos 60 até 70, 75, até por experiência da minha família, as pessoas até 75, 78 anos, elas conseguem ainda suprir suas próprias necessidades e algumas até conseguem trabalhar. Mas depois dos 75, 78 anos, como é que está, digamos assim, a atenção da nossa sociedade em geral, consumista, que só gosta de comprar e chegar no final do ano, dar o presente para aquela pessoa de 85 anos ou de 80 anos, e que durante o ano todo não foi visitá-la. Aí fica essa pergunta: o que que é essa indiferença? O que que é essa pedra no nosso coração, no coração das pessoas, que não tem respeito com as pessoas de idade, não tem consideração e que às vezes considera mais o seu cachorro de estimação, o seu animal de estimação, do que o próprio idoso dentro de uma família? E essa é a ideia que aqui é colocado sobre a questão do consumismo, a escravidão dos tempos atuais, que as pessoas não estão dando mais importância às pessoas que estão ao seu redor. Só que Essa questão do idoso, nós colocamos aqui por conta própria, porque a gente enxerga todos os dias, uma grande falta de consideração, de respeito para com os nossos idosos. Idosos. Mas eles são os velhos da nossa sociedade. Os velhos. Eu já passei na minha família, tenho na minha família idosos, e a gente percebe, porque a gente trabalha com o público, pessoas que vêm lá, trabalham no comércio, que eu atendia há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, e eles têm uma satisfação enorme de conversar com as pessoas. E eles chegam lá e eles não param de falar. Por quê? Porque nas suas famílias eles não são ouvidos. As pessoas não escutam, não ouvem eles. Isso é a primeira grande falta de consideração. Mas chega no final do ano, bom, eu vou dar um presente para o meu velho. Vou dar um presente lá para o meu avô, que tem 85, 90 anos. Aí ele vai ficar contente e deu. Há fora outros casos em que os pobres largam os velhos nos asilos. E os que têm mais possibilidade largam nas clínicas. Só muda o nome. Só muda o nome. Asilo para clínica é só que a clínica quem pode pagar. E o asilo é quem larga ele lá, porque não pode pagar. Então fica aqui a ideia de reflexão para que nesse novo ano, eu não estou afirmando aqui, nós não estamos afirmando aqui nem de forma alguma de que alguém aqui faça esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que dentro de uma sociedade que nem a nossa, de consumismo, que dão mais importância, muito mais importância ao ter, ao possuir, ao comprar, do que ao ser, estão cada vez menos considerando as pessoas que estão à nossa volta. E se lembrando somente no final do ano, quando vamos dar lá um presente de Natal. Ou lá o Feliz Natal, às vezes nem olhando nos olhos das pessoas. Feliz Natal. E baixa os olhos. Porque às vezes a vergonha não nos deixa olharmos nos olhos deles. Então fica aquela proposta de reflexão para que realmente aquela ideia do último encontro aqui do sábado, que é a ideia de transformação, de mudança, faça com que a gente, através de nossa mente inteligente, de nosso coração aberto, não de pedra, né, mas de carne, possa abrir realmente os nossos sentimentos e termos consideração com as pessoas. Não somente nossos velhos ou idosos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente se esqueça um pouquinho dessa questão do comprar, comprar, comprar. E vamos tentar ser um pouquinho mais autênticos, considerar mais as pessoas, sermos menos indiferentes e talvez um pouco mais amorosos. Obrigado.